pesadelo tá de volta, cheio de revolta. O pesadelo revoltado, preparado pra tirar. Terrorizo o sistema, maluco, pode acreditar. A malandragem da rua, eu vivo e confirmo. Maloqueiro da favela, com sangue nu, raciocínio se passa, sangue frio. Mente suicida, favor da sociedade, consciência crítica por essa. Maluco, você não esperava, São José tá na mira. Minha palavra é disparada, minhas ideias, meu estilo é como um banho de sangue. O sistema que se prepare, minha palavra é revanche. Um irmão de toca, de peito e calça larga, pode ser o que te assalta e que deixa o boy sangrando na calçada. É o monstro que o Brasil criou, preparado pra matar. Minha voz é sinfonia que os playboy não consegue copiar. Eu aumento a dosagem do meu ódio a cada dia, suspeito incriminado da periferia. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. Sei que o sistema tá com medo, maloqueiro, que traz o ódio, a raiva em sua palavra, expressando sua revolta na avenida Rua Barbosa. E madame, me dá a bolsa, me dá a joia. Chegar de desvantagem, de sair no prejuízo, com a cabeça atordoada, com diploma de bandido. Meu microfone jorra sangue no meu verso que apavora. Assusta madame, a elite que se borra com a verdade cruel, sangrenta do menor que cata lata. Cansado de sofrer, te envio uma faca, te mata. Chega na hora indesejada, minha palavra é esperança pro ladrão que na febre pula o muro, invade a mansão, troca tiro com a polícia e tomba com a cara no chão. Crivada de bala pra quem sabe o menor, que na humildade te pede um trocado, um pedaço de pão que se pá dorme na rua e vira o lixão que todo dia chora sangue e sonha um dia com uma revanche. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. Comandando a rebelião, tacando fogo na sua mente. Se pá, o detento delinquente, eu não quero ver a Rony estourando a minha cabeça. Não vou ser apenas mais um ladrão com número na gaveta. Jogue o jogo apostando a sua sorte. Sem comida, sem dinheiro, o povo pobre é que se fode antecipando a sua morte. Não, não vou ser um fantoche, mais um corpo, mais um ponto no hip-hop. Eu não me entrego ao sistema, não me iludo com a TV. Eu faço minha oração, abraçado a uma PT, um maloqueiro da favela que subiu pro asfalto e gatilhou o canhão. Vai, vai, vai, vai, boy, desce do carro que é um assalto. É bem assim que o sistema faz. Cria um ladrão, depois só um arquivo a mais. Eu preferia tá trabalhando, não por aí metendo os canos. Mas o que eu posso fazer se com a porra do governo não se tem opção? Se eu mato hoje e amanhã eu tô no caixão. Mas eu já perdi as esperanças de não ver os moleque crescendo sem infância, com a ganância na cabeça, pois o governo faz repressão. Mas sem educação, cidadão a sete palmos se enterrando é baleado. Na fuga, sangrando até morrer. Mais uma vida no esgoto, na ilusão sem proceder. Pra mídia apoiar o gambé, cuzão, que matou outro humilde cidadão, que virou mais um destaque pra TV. Se pá, morreu sem nada, tentando sobreviver. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. O sistema bate palma pelo sangue na favela. O sistema bate palma pelo menor se acabando na pedra. Eu sou mais um fascinora. Pesadelo revoltado, aplaudindo a cabeça do boy cheia de buraco. É uma guerra onde só sobrevive quem atira.